Pronto, é uma versão para a web do Coco e de facto é uma experiência muito boa. É uma, portanto, uma aplicação na web para fazer apresentações. Comporta-se e parece realmente como uma aplicação desktop e é uma excelente alternativa. Pronto. Para os desktop apps, e eu estava mais à espera, de um serviço com essas características. Provavelmente vamos lá ter. Eu não conhecia esse serviço de 180 slides, parece-me interessante. Uma questão que eu não percebi foi porque é que este iWork.com não está integrado dentro da suite Mobile Me, embora depois tenha percebido porquê, da mesma maneira que o iLive e o iWork não são a mesma suite e são suites diferentes. Exato. Tenta Mas fazer esse. acham que a possibilidade de, no futuro próximo, a Apple permitir aplicações por terceiros no Mobile Me é realista? Olha, eu nem estava ao corrente, mas como é que isso funciona? Não faço ideia. Bom, basicamente, e pronto, estamos a entrar um bocadinho na linha dos rumores outra vez, mas. Deixemos os rumores para o fim, se faz favor. Pronto, então adiante. Tanto que ainda temos falado das aplicações propriamente ditas do iWork, foram apresentadas pelo Schiller. O que é que vocês têm a dizer das diferenças, poucas ou muitas, no keynote do Sim, Paint Test? acho que foi só um upgrade de embelezamento, julgo eu, no, novos efeitos, novas fontes, nada demais. O iWork.com acho que foi mesmo a razão de ser da apresentação, ou quase de lançar o iWork 2009, que se não tínhamos só um iWork 2009 lançado em março de 2010. Mas por acaso acho que houve duas novas funcionalidades no Pages que Força. são interessantes, que é a inclusão do Math Type e do EndNote. Eu pessoalmente Era não isso tenho que eu queria falar. necessidade, mas sei que há vários utilizadores e se não me engano o Pedro também usa, não é? Não, eu não uso o MathType porque até se costuma fazer em escrever em direito e portanto não preciso de Não, mas fórmulas para comer. referia-me ao EndNote. Ao EndNote. Quanto ao EndNote, eu também não uso o EndNote e aquilo que a Apple apresenta é uma a funcionalidade com o EndNote pode ou não ser interessante, depende de como tiver efetivamente implementado. No meu caso, eu uso o Mellel, como professor de texto, não uso o Pages e uso um outro gestor de referências bibliográficas ou de bibliografia no geral, que é o Sente, que é muito bom e é muito mais estável, muito mais simpático de utilizar do que o EndNote e muito mais barato também. E que eu recomendo vivamente. E no Mellel, a integração com o Sente e também com o Bookends, que é outra alternativa similar ao EndNote e ao próprio Sente, a integração é muito boa, é fantástica. E não vi nada de novo, quer dizer, com esta integração com o EndNote não há nada de novo, não é uma novidade. Perspectiva, não é? Sim, é construírem algo, darem um pouco mais de funcionalidade que já lá deveria estar e que os concorrentes já têm. Eu honestamente são coisas que não utilizo, mas é isso. Se os concorrentes já têm, já lá deviam estar, como tu dizes. E quanto ao Keynote Your Numbers? O André, o que tens assim alguma coisa? Porque eu sinceramente, pelo pouco uso que lhes dou, não notei no uso que eu lhe dou grandes melhorias. Agora, o que é que vocês acham? Pronto, acho que pronto, como referiste, não há grandes novidades, foi mais aquela pressão de lançar uma nova versão. Uma coisa que achei interessante no Keynote foi aquela app, a aplicação para o iPhone, o Keynote Remote, que acho que é Ah, capaz de ser boa. interessante. Que é a única coisa que é efetivamente novidade. Exatamente. Exato, O exato. resto é novas animações, transições e pronto. Eye candy, como diz o outro. Ou então, fez-me lembrar aquela história das 200 novas funcionalidades do Tiger, sendo que 180 delas eram widgets para o dashboard. Exato. Fez-me lembrar. O Keynote tenho usado algumas vezes, não muito.

com a questão dos MacBook Pros terem tido alguns problemas com os chips da Nvidia e Ah, talvez os sim. produtos não estejam prontos para serem anunciados. E acredito que vejamos talvez um evento da Apple no futuro próximo dedicado a novos Macs, eventualmente. O próprio iMac e o Mac Pro estão a precisar de uma atualização. No caso do Mac Pro, não tenho certeza, mas no caso do iMac, terá também direito ao tratamento similar a nível de chipset e placa gráfica que têm hoje os MacBooks, portanto, todos os portáteis. Exatamente. Que vai cair naquilo que já disseste há pouco, da uniformização de toda a gama da Apple. Parece bem. Da ausência do Snow Leopard, vocês têm alguma coisa a dizer? Acham que deveria ter sido mencionado? Um preview, pelo menos um preview. Claro que, pronto, tem mais lógica a apresentação numa WWDC. Mas numa exposição para consumidores, acho que um preview deveria aparecer. Eu acho que, na minha opinião, não faz grande sentido, simplesmente porque se formos ver as novidades do Snow Leopard, o que é que encontramos? Finder reescrito em Cocoa, QuickTime 10, pronto, uma série de coisas que realmente não interessam ao consumidor comum. Tem 100% razão, É o 100% target razão, do que MacBook. não tem nada realmente para mostrar. Mas só demonstrar porque é que seria bom. Eles conseguem dar sempre a volta, não havendo nada para mostrar, mostrando alguma coisa, que deveriam ter feito um previewzinho. Ainda por cima, porque a Microsoft mostrou no CES o Windows 7, até para ver um bocadinho de simetria nas duas companhias. Ok. Bom, fechamos então parte dos meus anúncios com o Snow Leopard e a sua ausência. Não foi avistado na Macworld. E, para encerrar a edição de hoje, o anúncio da semana passada, portanto, a bomba da semana passada, de que Steve Jobs estará fora da Apple por questões de saúde durante os próximos 6 meses e entregou as rédeas da empresa, da gestão do dia a dia da empresa, a Tim Cook. O que é que cada um dos senhores tem a comentar sobre este assunto? E queria que fossem breves, pois temos apenas mais 5 minutos para fechar o programa. Pronto, acho que não há muito a dizer em relação ao que está escrito na carta. Acho que é que 6 meses é capaz de ser demasiado. Não sei se não será preparação para uma saída permanente. O que é que vocês acham? 6 meses não seria muito? Acho que quando foi do cancro no pâncreas foram 3 meses. Mesmo 3 meses, Não, foi um mês. ou mesmo, Um mês? sim. Pronto. Sim, Um mês. eu acho que nesta situação toda que há aqui dois momentos. O primeiro momento pré-Macworld, em que existe aquele comunicado em que o Steve Jobs diz que isto é só um problema hormonal, não se preocupem, e foi um pouquinho uma reação a todas aquelas informações e contra-informações que haviam na blogosfera, e no Gizmodo, principalmente, e foi um bocadinho o Steve Jobs a dizer atenção que ainda estrabucho, e a Mark Twain dizer que as notícias da minha morte são um pouco prematuras. Isso foi o ano passado na Worldwide Developers Conference, que eles Exato. E este primeiro comunicado também entra um bocadinho aí, também posteriormente o segundo comunicado pós-Macworld, já um pouco mais realista, e tenho pena porque realmente provavelmente o problema não é só um problema hormonal, e olhem as melhoras e que recupere bem. Eu, pessoalmente, quando li isto, acho que tudo isto foi mal gerido. Embora o Jobs esteja entre a espada e a parede, como se diz na gíria, o ano passado a questão foi mal gerida. Não sei até que ponto as pessoas. Ele não mentiu. Não sei até que ponto ele não mentiu quando disse que